Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! É, esse cast é pra você. O outro foi de fuzilador. Esse é pra rachador. Sejam bem-vindos ao episódio sobre a série Forza Motorsport. E apresentando os pilotos desse cast, temos aqui Hyde, Homem Mal, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas e comentários do cast passado, o cast sobre as 10 armas mais divertidas de usar nos jogos de tiro, o cast dos fuziladores, né? Vamos começar com ele. Hyde, o que diz a sua cartinha? Minha carta é do PS3, né? Nosso usuário Mussum aí do... Usuário Mussum é bom, hein? Gostei. É isso aí. E aí, galera, tudo bem? Comigo está tudo numa boa, espero que com vocês também. É, está numa boa também. Tá numa boa. Estamos numa boa. Internet está no ar, está numa boa. Uma boa, por enquanto. Aí ele diz assim, vou direto ao ponto dessa vez. A minha arma preferida dos jogos de FPS é a Lancer de Gears of War. É uma arma fodástica, assim como vocês falaram, e é muito legal usar ela e ver o inimigo ser cortado ao meio, né? Uma coisa bonita de se ver mesmo. Espetáculo, né? Espetáculo, né? Aquela chuva sangue. Um carnavalesco nenhum botar defeito. Ele disse que é meio frustrado por nunca ter conseguido jogar Half-Life no PC. Não que ele não suporte o game, muito pelo contrário, ele diz, né? Que ele nunca conseguiu fazer rodar lá, né? Não sei por que o motivo que não rodou lá. Mas ainda dá tempo, explicou. Ainda dá tempo. Faz um esforço dá aí. Dá tempo. Até alguém anunciar Half-Life 3, vai longe ainda. Você tem um PC que roda Half-Life. Pense assim, tem gente que tem um PC que roda Crysis. O meu não roda nem Doom. O meu também não. O meu mal é um PC. Tá mal o negócio. Ele disse aqui que faltou o Homem Mal falar um pouco sobre o arsenal de Magnus 44 que ele tem. E aí, que mal? Isso? Não, 44 é munição muito lenta, pesada. Homem Mal, você tem Magnus 44? Que eu saiba, só tem .50. Não, aqui é só... Só 223 REM, então. Olô. 5.56. Eita. Só o padrão. Olô. Aí deu uma nota aqui pro cast também, ele deu 9.75, né? A gente tá quase. Caramba. Lá, ó, até 9.99 vocês podem dar, que a gente ainda não vai ficar... Não vai subir a cabeça, hein? Não vai subir a cabeça, né? Não pode dar 10. É igual a velocidade da luz, né? Não pode alcançar 100%. Agora até 9.99, beleza. Senão o universo derrete. Menos... Vira um caos aí. Mas se dá menos também, vai descer a cabeça. Aí a porrada desce. Aí o cash acaba. E como ele... Ele continua, né? Como eu sempre digo, quando vejo uma pessoa morrer em um FPS ou quando vejo alguém levar uma pedrada na rua, esse tiro pegou a queima-rosca. É um ditado Nossa. Novo, né? Sensacional. Esse tiro pegou sensacional. A queima. Não, chega, segura. Tá bom. Na FPS sempre tem dessas, né, cara. Tipo, quando eu jogava muito Call of Duty 4, a mania era matava alguém, tipo, matava, beijo, me liga. Beijo, me liga. É isso aí. Muito bom, é isso, cara. Valeu pela cartinha e comentário. E direto de Raptor, Mr. Bubbles, o que diz o seu comentário ou cartinha? É o e-mail do Second Bad Guy, novamente. Ele começa sua introdução padrão aqui com todas as palavras com a letra O, né? Tem que ler. Eu li dessa vez, vai ter que ler agora. Louco! Olá, Orianos, oriundos de Orion. Onde Orionautas ouvem Orioncast, feito por Orianos. Ó, tá ficando bom. Falta mais palavra, eu acho. Dá pra acrescentar mais coisa aqui, hein? Olô, a criatividade é incrível. Não dá ideia não, porque... Bom, dessa vez o e-mail é curto. Obrigado. Só vou acrescentar duas armas à lista de vocês primeiro. a Sentring Gun de Team Fortress 2, sugerido pelo Raziel, pra ser sincero. Ele tá roubando a ideia dos outros, né? Que é um turret que a classe Engineer pode construir. Engineer, então ele escreveu errado aqui, faltando um E. Não, é só engenheiro pode usar a parada. Exato. E que possui uma evolução digna de produtos Acme, sendo exatamente extremamente divertida de ser usada, pois ela não requer que seu personagem esteja perto dela o tempo todo, ou seja, se posicionar. É um turret, né? Tipo assim, é bacana. É, então, o bacana que eu penso é: plantei, sentei, coloquei o meu óculos escuro e assisti. E vou colher. Exatamente. Ele continua. Também acrescentaria a lista a Fail Gun de Bulletstorm, que atira duas bombas reforçadas de ímãs e ligadas por um cabo. Quando você atira com esta arma, uma das bombas, ou até as duas, dão uma volta no inimigo, fazendo com que ele fique preso pelo cabo. Ah, entendi. Ela dá uma volta e... Tipo desenho animado da Acme mesmo. Cara, Bulletstorm tem umas armas engraçadas e é um jogo que foi feio comercialmente, né? Tá baratinho, hein, homem mal? Hein, galera? Tá baratinho, hein? Tem copy. E o pior de tudo, cara, é que assim, parece coisa Acme e tal... Mas tem um cartucho de calibre 12 que é exatamente assim, cara. É duas bolas de chumbo segurado por uma linha de alumínio, cara. É sério isso aí? Sério, sério mesmo, cara. Caramba, não. Tipo, é Acme na vida real, cara. É quase indígena. Tem só uma bigorna em cima agora, né? Ah, bom. E é isso aí, ele continua falando obrigado pelo cast e novamente continua com um ótimo trabalho. Beleza, muito obrigado, agradecemos o comentário barra cartinha. E, homem mal, o que diz o seu comentário ou cartinha? Então, eu vim aqui pra falar que o Careca lá, teve toda uma comoção aqui da família Careca, né, pra mandar as fotos dele com os arcades, tudo. E a gente vai colocar aí, com certeza, aí o Careca vai ficar famoso ainda, vai poder relembrar da época que ele tinha cabelo. Todo mundo vai poder adicionar ele no Orkut, né? É, no Orkut, no Facebook também, todo Leandro Careca, agora você vai formar a Legião dos Carecas. Olha que isso é perigoso, hein? O game tag dele da live, né? Pro pessoal adicionar aí, o PC Nerdy, se ele tiver... Deve ser Careca 360 ou Careca PS3. Careca alguma coisa assim. Sabe o que eu achei legal da foto? Tem as duas máquinas assim, ele no meio e no cantinho assim, inferior direito. No bico da foto, né? No bico da foto, uma mesa de sinuca. Clássica. Clássica. Eu fiquei com inveja, eu queria ter uma foto do lado das máquinas de arcade, ou pelo menos brigando no arcade. Pra mim já ia ser bom. Show de bola, cara. Parabéns e, meu, continua postando, continua comentando. Vamos mandar um bem-vindo aí pra família Careca, que agora vai ser assíduos do Orioncast também. Do Orioncast, beleza. E, Raide, temos recadinhos. Então, hoje é o de sempre, né? O tradicional. Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no... Seguir no Facebook não dá, né? Dá pra curtir só, né? Então, curtam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, né? Continuem comentando aí no mural, a gente lê tudo, né? Mesmo que a gente não leia aqui no cast, mas a gente tá lendo aí, a gente responde quando possível também. Mandem e-mails, né? E é isso aí. Ouçam o OrionCast. É isso aí, galera. Valeu e vamos pro assunto de hoje. Começando o nosso assunto de hoje, ele foi lançado, ele aterrissou no mercado em 3 de maio de 2005. Sim, o primeiro jogo da série Forza, né? Ele é feito pelo estúdio que chama Turnitem, um estúdio contratado pela Microsoft. É uma franquia que é exclusiva do Xbox, né? E, bom, eu lembro que na época todo mundo esperava, assim, algo comparável com o Gran Turismo, né? Ele nasceu com a, digamos assim, com a incumbência de ser o Gran Turismo do Xbox. Homem Mal, que jogou na época também, inclusive tem o jogo até hoje. Opa! Como que você recebeu na época? Ainda mais você que é um grande apreciador de jogos de corrida, você que é um rachador virtual. Então, qual que foi o legal, cara? O legal é que assim, na época eu só jogava no PC ainda. Foi quando eu decidi voltar pros consoles que eu comprei um Xbox clássico. Xbox clássico é bonito, hein? Xbox clássico. E, cara, aí eu não tinha... Eu tinha jogado, sabe? Tinha jogado, por exemplo, Gran Turismo em algumas poucas ocasiões, mas estava acostumado com simuladores mais pesados, tipo no PC, como R-Factor, os F1, que eram bons pra caramba. Need for Speed Porsche, a gente jogou bastante online, lembra? Need for Speed Porsche, Colin McRae. Tipo, quando eu peguei o console, né? Aí eu falei, eu tava procurando um jogo de corrida. Eu peguei um de rally, que era bom, e peguei o Forza, cara. E lembro que eu fui jogar, assim, o Forza a primeira vez. Botei no console pra rodar, eu olhei assim e falei, nossa, cara, que animal. E como casou com aquele controle, com os gatilhos, cara. Casou, é uma das coisas que eu achei também na época, você acelerar e frear. Mas a primeira coisa que eu notei no jogo assim foi o realismo dos danos. Sim. Que foi, acho que foi uma inovação bem bacana, né? E até aquele momento eu só tinha tido aquela experiência no PC, no Need for Speed Porsche. Você... Eita. Bater o carro, danificar esteticamente, mas também a performance sua, você, digamos assim, penalizado por isso. Isso que eu achei bacana, assim, porque muda a forma de você pilotar. É quando você sabe que se você bater, você vai se ferrar bem, né? Muda completamente a forma de você pilotar. Ele veio antes do Grid Racer? Ele veio antes, foi na geração passada. Porque o primeiro jogo que eu joguei que tinha esse negócio de você ir batendo e o carro começando a ficar danificado foi no Grid. É, que já é dessa geração, né? É. O Grid é nessa geração. Então, o Forza é da geração passada. No Xbox One ele já tinha esse recurso, né? Na realidade, ele veio com, assim, as grandes inovações do jogo, né? Foi os danos, né? Que eram bem realistas, né? Já caía pedaço de carro, para-choque, o carro começava a puxar, né? Você era bem penalizado pelo dano. O online, né, que a Xbox Live já existia no Xbox clássico, né? Então tinha uma comunidade legal, dava pra jogar online com 8 pessoas, tudo. O nível de customização dos carros era muito alto, né? Você podia trocar cor, fazer decalque. Tinha uma quantidade de carros legal, inferior a Gran Turismo, mas legal, que era 231 carros, né? E uma das coisas que eu achei mais interessante... Mas a pergunta a se fazer é... Quantos desses eram Skyline? Ah, cara, isso é verdade. Só tinha dois, né? Então, é aí que tá. O Forza, ele tinha... O Forza 1, ele tinha pouco carro, assim. Pouco carro. Quando a gente fala pouco carro, a gente tá falando de 200, 250. Mas ele tinha pouco carro, mas ele era muito variado. Porque uma coisa que você tinha no... Uma coisa só que Gran Turismo e o Forza, quando veio, tinha... É, você tem uma grande gama de carro. Por exemplo, o R-Factor, que era forte no PC. R-Factor era mais carro específico de corrida. O F1, carro de Fórmula 1. Rally, carro de rally. Você tinha poucos jogos muito focados em carro de passeio. Fora Test Drive, que era uma bosta na época. E Need for Speed. Meu, Test Drive, cara, nossa, era terrível na época. Cara. Era uma cópia tão mal feita de Need for Speed. Então, cara, esse que era o bom. Você tinha uma variedade boa de carros. Você não tinha muito carro do mesmo modelo. E a maioria eram carros que, sei lá, você pode topar com o carro na rua amanhã. Isso que era muito, muito, muito foda, cara. E os carros eram bem modelados, né, cara? Muito bem modelados. Realmente era muito bem modelado. E uma coisa que eu achei bem bacana na época também foi aquela linha de sugestão. Eu não tenho certeza... Se é o primeiro jogo a ter de corrida a ter aquela linha de sugestão, eu acho que é uma baita inovação, porque eu pesquisei bastante e não consegui achar essa resposta. É, tipo assim, se Forza foi realmente o primeiro jogo a ter o Suggest Online. O que é o Suggest Online? É uma linha que você pode ter a opção de desligar se quiser, que ela fica verde quando você tem que acelerar, e ela varia do verde até o vermelho quando você tem que frear. Então ela vai ficando vermelha e você tem que frear forte. Eu acho que isso muda completamente a curva de aprendizado de qualquer pista. Ela acelera a curva de aprendizado. Ou seja, você aprende a pilotar mais rápido na pista porque aquilo te diz o ponto de freada de forma muito simples e intuitiva. É, e é um recurso... É bom para os noobs que nem eu, que não sabe simples, jogar jogo de corrida, né? Que até eu consigo jogar desse jeito. Exatamente. Então, é isso que eu acho bacana. Apesar dele ser um simulador, né, de foco dele ser o realismo, né, ele dava para você a chance de aprender mais rápido a pista, né, digamos assim. Ele te dava um guia de como você pilotar nela. E aquilo é opcional, né? Quem quiser podia desligar aquilo ali. Mas eu achei bem bacana isso daí, cara, porque muda muito a tua curva de aprendizado. É, cara, é muito útil, porque assim, nem toda. Acho que nasceu mais por uma limitação na época. Que hoje, nos jogos que hoje são bem mais avançados, você consegue enxergar aquele lado da pista mais emborrachado e o lado mais sujo. Então, sim, mas isso pra quem também, digamos assim, pra quem já tem alguma intimidade com o jogo de corrida. Isso já é um outro nível, né? Então, sem enxergar a borracha. Mas é por isso que eu acho que nasceu essa linha. Eu acho que foi nessa necessidade de você não poder, acho que na época, não poder reproduzir exatamente esse efeito de uma forma que ficasse bem diferente. E também o jeito de mostrar para quem tá começando agora qual que é o melhor traçado dentro da pista, né? Para deixar ele competitivo, né? Ah, sim, não. Eu achava isso sensacional, tanto que é um recurso que eu não consigo desligar até hoje. Mesmo acostumando com a pista, porque você tem uma variedade também de carro muito grande, né? Então você pode, sei lá, tá correndo uma categoria com um carro que é mais lento e ir para um carro mais rápido. A linha de referência muda, porque o ponto de freada para os carros são diferentes, né? Então eu acho isso, assim, bem bacana. E outra coisa também que eu notei na época, né, foi que a inteligência artificial do jogo, ela era bem diferente do, pelo menos, dos jogos de corrida que eu tinha experimentado até ali. Eu acho que ela é uma inteligência artificial mais parecida com o humano. Uma coisa que eu sempre notei no Gran Turismo, assim, quando você tá atrás de um cara pra eles alcançar, de repente a máquina começa a fazer voltas espetaculares. É, cara. Todo jogo de corrida. É o efeito Mario Kart, né? É o efeito Mario Kart. A máquina começa a fazer voltas espetaculares, você não chega no cara. No Forza, eu noto que a máquina, assim, ela é muito... E outra, a máquina, ela tem medo de encostar em você, em outros jogos de corrida. No Forza, ela não faz voltas espetaculares, mas ela não tem medo de jogar o carro pra cima de você numa curva. Não tem. E aí você soma isso ao dano, né? Você tem uma situação, digamos assim, muito mais realista, né? Muito mais de estresse que você teria numa corrida do que com outro tipo de inteligência artificial. Digamos, ela não é uma super pilota, mas ela arrisca, não tem medo de bater em você. Que jogo de corrida, você sempre tem dois tipos de AI. AI zumbi, que é aquela que segue o traçado, só. Ela segue o traçado. Às vezes você pode... Tem 5, 6 carros, você vem por fora, ultrapassa os 6, eles não saem do traçado deles. E tem a AI suicida, cara. Que, meu, você tá no traçado, cara, ela quer dirigir na mesma linha que você. Ela não sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. Então, cara, meu, ela não tá nem aí. Ela joga o carro em cima de você. A do Forza, no 1, ela já era muito balanceada. Nessa mesma época que eu comprei o Xbox, eu acabei comprando o PlayStation 2 também, acabei aumentando minha gama de jogos de corrida. Eu adoro jogos de corrida, sempre tive volante, sempre tive parafernália inteira. E, cara, você percebia que o Forza era o único jogo que eu conseguia fazer uma curva do lado daí. Que aí ela tenta te ultrapassar, sabe? Ela força a barra em cima de você, mas ela não tenta vir pra linha pré-programada e jogar teu carro longe, cara. Ela vai encostar, vai te apertar, ela vai te dar uma pressão. Não, eu achei show isso daí, tipo, e ainda você tinha opção do online, quer dizer, de jogar com humanos. Nossa. Né, tinha aí e tinha online, e a quantidade de danos, a única coisa na época, assim, que eu achei que ficava um pouquinho abaixo, eram os gráficos, né, que eu não sei, eu achava o estilo visual do Gran Turismo mais fotorrealístico, né, mas a experiência do Forza como um todo, até porque o Gran Turismo não tinha dano, né, igual o Forza, então acho que era mais... É menos complicado então. De você fazer aquele gráfico. Então, não, é que eu sempre achei exatamente o contrário. Ah, é? Eu acho o Forza mais coloridinho, assim. Então, sim, mas uma coisa que eu percebi, eu não sou graphics horror, cara. Eu também não. Mas uma coisa que eu percebia é que no Forza, meu, um carro que eu jogava, gosto pra caramba do jogo, jogava muito com o Lexus LS300, cara. E assim, e tinha no Gran Turismo 4 também tinha. E você percebia que no Gran Turismo o carro era skin em cima e que você não via curvas do carro. Uhum. Mas no Forza, o mesmo carro, cara, você sentia que o carro tinha por exemplo, o espaço da mão na fechadura, modelado no carro. Ah, sim, mas é porque a modelagem dele era mais complexa, então, até por causa do dano. Então, por causa do dano, sempre... o modelo era mais complexo. Eu sempre achei... De plataforma também, né, que o Gran Turismo era no PlayStation 2 e o Forza do Xbox, né, ele tinha um processamento maior que o PlayStation 2. Ah, é, só de memória RAM tinha o dobro. Então isso faz muito... Ajuda muito. Não. É, e também tinha o disco rígido, né, pro jogo fazer cache, acelerar loading, esse tipo de coisa. No primeiro Xbox, o disco rígido era padrão. Todo o Xbox vinha com o disco rígido dentro. Então, apesar que praticamente no 360 é padrão, né? É. Eu acho que... É, no padrão, até como todo mundo coloca. Acaba não usando tanto, né? É. Lembra do Ninja Gaiden, né, cara? Você fazia jogar a primeira vez, ele fazia um load de 5 minutos. A próxima vez que você ia jogar, era um load de 50 segundos, cara. Graças ao HD, ajudou muito. Cara, outra coisa que o HD ajudava bastante no Forza, que, meu, os replays, cara. Ah, sim. Nossa, como os replays eram lindos no Forza 1, cara. Uhum. Assim, não jogo jogo de corrida, sou noob total. Mas eu sempre vejo... Mario Kart você joga, então você joga jogo de corrida. Mas Mario Kart é uma corrida de gincana. É, eu sempre vejo em fóruns, lugares aí, o pessoal tipo, pegando muito no pé do Gran Turismo porque ele não tem o bendito do dano, né? Faz muita diferença isso, porque assim, eu jogo assim, só faz, pra cara. Mesmo e não sinto tanta coisa assim. Faz, porque senão vira jogo de demolição, cara. Entendi. Entendeu? É porque eu jogando o Gran Turismo, por exemplo, quando chega numa curva, e tem um carro, sabe, da inteligência artificial que vai fazer a curva, eu não freio. Eu saio correndo e bato nele. Usa que ele de... De escora. Isso. Jogo, cara, ele pra fora da pista e sigo numa boa. Eu faço isso também. Need for Speed. Quem aqui jogando Need for Speed vai, por exemplo, Underground da vida? Não ia fazer uma curva, tipo, era fechado com mureta. Virando. Meu, você encostava na mureta, nem freava, cara. Eu fiz muito isso já. Então, você faz isso no Forza, você consegue, beleza. Mas, tipo, você vai perceber que você saiu da curva, seu carro vai querer voltar, porque ele já tá puxando totalmente pra um lado. Se você vai ser punido pelo jogo, então muda completamente a sua atitude. Você até pode escorar num carro, numa curva, não tem problema nenhum. Só que você escora na primeira. Aí você escora na segunda. Aí você percebe que seu carro começa a puxar. Aí você percebe que, começa a sair um pouco mais de traseira, você vai perdendo performance, né, com o dano. Então eu acho que isso adiciona uma adrenalina, para quem gosta de simulação, né, isso adiciona uma adrenalina grande no jogo, né, porque você não passa a tentar mais você passa a calcular muito mais as suas manobras, então... Tipo assim, dá a sensação de pilotagem, e né? A dificuldade é outra, né? Aumenta muito. Sim, e para um jogo que, digamos assim, ele pretende entregar uma experiência de simulação, nossa, cara, é praticamente outro estilo. Tudo bem, dá para você desligar e deixar o dano apenas estético, né? Só que... Ah, mas aí não tem graça. Não, tem graça também, é o que eu tô falando. Depende de como a pessoa vai experimentar o jogo, né? Então tem gente que quer experimentar o jogo de forma mais simples. E aí o cara desliga. Mas aí a minha pergunta é, tipo, se você, beleza, você sofre dano tal, o computador não te imputece pra caramba não, de ele ficar se jogando em cima de você? Acontece isso? Cara, eu acho que é na medida certa. Tipo, assim, não cheguei a achar injusto nenhuma vez, sabe? Mas é aquilo, a máquina, ela briga, não vai ser mole. E outra, a máquina também é punida com os danos, né? Ele também se machuca. Foi o que eu falei, cara. A máquina, ela vai te testar, cara. Ela vai jogar o teu carro do teu lado ali, do lado da curva, cara. E, meu, um dos dois vai ter que sair na frente, que senão o toque vai acontecer, cara. É aquilo, é meio Nigel Mansell, assim. É. Quem tiver mais coragem, freia um pouco mais tarde. Fica na frente e depois tem que segurar o carro. Aí o bom, uma coisa que eu odeio em jogo de corrida, que praticamente jogo todo de corrida tem, que é um negócio que eu chamo de LLP, que a máquina tem, que é o Last Lap Boost. Ah, Last Lap Boost, é. A última volta os caras são turbo, puta, né? É foda. Nossa, dá uma tristeza. Você tá 5 segundos na frente, meu. O cara te passa, você não pega mais. Isso não acontece em Gran Turismo. Acontece. Estamos falando, ó, antes que alguém jogue pedra e chore mimimi, estamos falando de Forza 1, de Gran Turismo 2, Gran Turismo 3. Exatamente. Não vem jogar pedra. É, calma que vai chegar a hora. É. É, mas ainda não é esse o cast, né? O nosso foco aqui é fora. E com o sucesso razoável que fez o primeiro jogo, Microsoft continuou investindo, A Tornitem continuou trabalhando e em 30 de maio de 2007 chegou ao mercado Forza Motorsport 2. Olha, eu acho que eu vou ter que interromper. Acho que razoável é, não faz jus não. Em 1,5 milhão de cópia vendida na primeira edição e nota média de 9,5, cara. O primeiro jogo. 1,5 milhão foi bacana pro primeiro jogo. Então, aqui também a geração era dominada, né, pro Gran Turismo. Então, a base instalada do console era pequena. Cara, acho que 1,5 milhão vendeu bem demais, cara. Vendeu bem, mas ele vinha também, né? Mas apesar que, tipo assim, no começo ele é separado. Eu lembro que a minha versão é com bundle, né? É o que vinha do jogo, mas ele vendeu bem, sim. Acho que o Xbox teve o quê? 30 milhões de unidades vendidas? 1,5 milhão. E tinha outro problema, né? Xbox One teve pirataria pra caramba, né? Teve. Muita pirataria. E, cara, é até engraçado. Vou até sortear também, ó, quem quiser. Acabei de ver que a minha caixinha do Forza aqui, ela tem o código de 2 meses da live gratuita, lacrado. Quem quiser um cartão aí, ó, da Xbox Live antiga, lacrado, manda um e-mail aí que a gente sorteia. Você sabe que quem era gold na antiga, automaticamente já virou gold nessa nova, sim, né? É, e aí, carregou o perfil ainda. Tanto que agora tem contagem de ano, você vê nego lá com 7, 8 anos de live, cara. É porque o cara jogava no Xbox One. É, cara. Ah, é. Legal, aí você, né, vê, esse cara gosta de Halo. Esse cara gosta de Halo e de Forza, com certeza. Bom, e aí eles lançaram Forza 2, continuou, óbvio, exclusivo pro 360. Dessa vez com 349 carros, incluindo os carros por DLC. Né? Então, no Forza 2 é que teve bastante carro de DLC. Os caras começaram com esse modelo. Que eu acho, cara, um modelo legal para jogo de corrida. Você lançar... A gente até fez um programa... Lembra que a gente comentou sobre esse negócio de DLC, as empresas usarem de forma sacana, mas para um jogo de corrida que já traz um conteúdo legal, você ter carros adicionais por download, eu acho um negócio bacana. Não sei o que vocês... Ah, eu acho, porque, cara, você não tá faltando nada no jogo. Você gosta do carro, você compra. Você não gosta, não vai fazer diferença para você. Não, e outra, você não fica limitado aos carros que existem no mercado no momento que você lançou o jogo. Então. Depois, se sair algum carro depois, um ano depois, você pode, fizer muito sucesso, nada impede de ir lá e adicionar no jogo. E, bom, teve essa quantidade, né, subiu a quantidade de carros, e o que eu acho, assim, mais incrível do Forza 2 foi a ferramenta de customização, de pintura, né, e figuras geométricas. Ela foi num nível, assim, absurdo, cara, que é... Eles começaram a oferecer... customização em várias camadas, em formas geométricas, né? E a gente começou a ver umas coisas assim, tipo foto no carro, que você achava que era arquivo, que o pessoal tinha upado, e não. O pessoal faz com a geometria do jogo. Eu não sei se quem já teve chance de ver um vídeo de customização, mas a gente promete até postar no mural. Realmente a ferramenta é absurda, assim, quem manja de desenho, tipo o Pascoal, eu acho que conseguiria usar a ferramenta e fazer coisas, assim, incríveis para você colocar no seu carro. Então. É nesse que o homem mal faz aquele monte de carro. Exatamente. Carro do Energy, faz carro de tudo quanto é. Do Sonic, exatamente. O Sonic é muito da hora, hein? Muito isso aí começou carro. No Forza 2, né? Então, começou no Forza 2. Forza 1 já tinha. Já tinha, mas já. Não era tão evoluído assim. Então, é porque eu acho que a principal diferença de não ser evoluído... É porque o online era muito fechado, né, no Forza 1. Você tinha a ferramenta, mas você não tinha muita gente trabalhando online para disponibilizar aquilo. O que estourou no Forza 2, né, que já era no 360. Sim. E aí já tinha uma comunidade online mais robusta, uma quantidade maior de jogadores, né, esse tipo de coisa. Isso que eu achei muito bacana, assim. Manteve tudo aquilo que tinha no primeiro Forza, né, os danos, a inteligência artificial melhorou. Teve um salto gráfico legal, eu achei. Muita gente falou que não, que era Forza 1 HD. Mas eu acho o jogo Forza 2 bonito até hoje, cara. Eu acho o jogo bonito. Tem um amigo que tem ele ainda. De vez em quando joga. Ele não tem o 3, fico enchendo o saco dele pra ele comprar o 3. Né? Mas é um jogo que tá baratinho, cara, por aí. Se você for procurar, acho que vai achar por R$20. Ou menos. É, mas eu arriscaria direto pro 3. Eu mas também. Uma coisa legal que veio no Forza 2 foi a integração com a internet. Ah, sim. Porque foi inaugurado, com o Forza 2 foi inaugurado o site que chama MyForza. E lá você vê o leaderboard, você vê replays, você vê as fotos tiradas em game, cara. Meu, tipo, levou aquilo, aquela experiência legal pra caramba que você teve no console lá pra fora, cara. O cara fazia aquele carro muito louco, ele não ficava preso aquilo ali, ele exportava foto, faz igual eu faço, né? Exporta foto, bota lá pra todo mundo ver. Mostra pros amigos no Facebook, então. Né? Aham. Acho que tem, né? Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Eu vi. É, bacana. Mas foi um jogo que, tipo assim, eu não joguei tanto também, porque eu vim pegar meu Xbox depois, um pouquinho, né? Então eu não aproveitei, ele era muito lançamento quando eu peguei. Então eu não curti, não cheguei a curtir tanto Forza 2, eu não cheguei a comprar o jogo, né? Tem um amigo que tem, ele joga até hoje e ele não comprou o 3. Eu acabei também indo pro 3. Não sei então, vocês. Você teve o 2, né, meu irmão? Tive. Eu peguei o meu 360. Eu peguei meu 360 na metade de 2008. Então já tinha quase um aninho que o Forza tinha saído, cara. É, então, aí ele já tava baratinho. Já tinha bundle. já tinha acho que até mais de uma edição na época. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele já era Platinum Hit. Já tava baratinho. Tava. Esse eu lembro de já ter vendido bem mais também. E é um jogo que... Eu tô tentando lembrar qual bundle que fizeram com ele. Tinha Forza e mais algum outro jogo. Então, eu sei... Que, não foi. O que foi vendido junto com o volante, que foi com Forza 2, foi na época do Forza 2 que saiu o volante oficial da Microsoft também. Mas, ah, é mesmo, bem lembrado, saiu junto com o volante, aquele branco. Mas o que vinha no volante era o PGR. Era o PGR 3. Uhum. Mas que, era outro jogo first party também da Microsoft. Era, né? Outro também, cara. É mais bonito que o Forza ainda. Uhum. Permita a minha palavra. Mas também não era outra proposta, né, cara? Não era simulador, não tinha dano, blá, blá, blá. Mas era um dos jogos, nossa, era um dos jogos mais bonitos que tinha na época, cara, PGR também. É, bacana, bacana. Bastante opção. Mas esse foi Forza Motorsport 2. Com o sucesso maior de Forza 2, foi lançado em 22 de outubro de 2009 Forza Motorsport 3. Essa versão, com mais de 500 carros por DLC, né, somando, no jogo vinha mais ou menos uns 400, né, homem mal? Vinha. Por aí, uns 400, e eu sei que eu devo ter o quê? Acho que uns 505, 506 carros. Cara, um carro por DLC é uma sacanagem, hein, velho? Porque tenho certeza que os mais rápidos vão vir por DLC. Então, é aí que tá, cara. Foi o que eu falei pra você. Tipo, você tem... O Forza, ele é dividido em basicamente nove categorias. Que vai da F a R2. R2 ou R3, Lula? R2. Né? É, R2. R2. Então. E, cara, você tem carro em todas essas R3, categorias. R3, tem R3, né? R3, mas se eu não me engano, acho que no Forza 2 e Forza 1 não tinha. Acho que era só R2. Então, você tinha carro em todas as categorias. Entende? A única diferença seria mais ou menos a estética, né? Por exemplo, eu gosto muito de Muscle Cars, cara. Eu adoro carros ali de 60 até 70. Então, por exemplo, eu tenho um carro da categoria B lá, tem uma BMW e tal, maravilha. Aí eu vejo que saiu o Pontiac GTO. Saiu o GTO 69, carro fantástico. E eu gosto desse carro, então eu compro ele e faço upgrade nele pra categoria que eu quiser, que eu me sentir confortável correndo com ele. Ah, entendi. Então, no caso, seria mais a casca do que a potência em si, né? É, então, porque a customização é bem grande, cara. Então, por exemplo, se eu não quero mais aquela BMW, se eu acho ela feia, eu faço upgrade nele até mais ou menos até a categoria B e a partir daquele ponto posso usar ele. Eu não preciso dele pra ganhar as corridas. Entendi. Porque eu já tenho um carro semelhante já no jogo. Não é igual ao sistema do Gran Turismo, então, né? Que você já compra o carro já equipado e já com aquela potência máxima não dá mais pra mexer. Não. Você já compra... Antes que alguém jogue pedra, uh-huh. No Gran Turismo também dá pra fazer esse esquema, cara. Ah, não, dá. Eu só joguei até o 4. Eu joguei até o 4. Uh-huh. Então, também. Até o 4 não dava pra fazer. Não, o novo dá. Mas o que eu acho assim, o jogo, ele vem com tudo pra você. Ele vem, você vai ter carros em todas as categorias. Mesmo que você não queira comprar um carro pra DLC, né? não vai, você não vai ser prejudicado na sua experiência, né? Nem no online vai fazer falta. É aquilo, você compra o carro porque você gosta do carro. Então, por exemplo, eu comprei o Community Care Pack porque tinha o carro do De Volta pro Futuro, cara. Nossa, que DeLorean, hein? Então, cara, eu acho animal aquele carro. Não é um, é um carro que ele vai, se não me engano, até a terceira ou quarta categoria. Com tudo que você consegue equipar. Mas ele. Mas com o capacitor de fluxo nele também? Não, ah, isso não dá, não dá. Não mas dá. A 88 milhas por hora ele chega. Ele sim. Chega, tranquilo. Tem que chegar. Original. Tem que chegar. Chega original isso aí. E aí o que acontece? Eu equipei, nem é um carro tão veloz, mas é um carro clássico, né? Então, às vezes você não tem o carro só pela velocidade dele, mas você tem porque você gosta mesmo do carro, né? E uma coisa legal que tem, por exemplo, no Forza 3, que eu acho show de bola, é você ver o carro por dentro, né? Quando você dirige, é o cockpit. Funciona tudo bonitinho lá. Eu acho isso muito bacana. É a visão que eu mais uso, né? A visão por dentro do carro. Então, eu só corro praticamente nessa visão. É, você consegue jogar nessa visão? Porque eu só começo a bater que nem um louco se eu tiver nessa visão. Eu só consigo jogar em terceira pessoa, sabe? Com carro, um carro bem pequenininho lá na frente, com GTA 3. Uhum. Não, eu jogo na visão do cockpit. Eu sempre joguei jogo de corrida na bumper cam, aquela câmera que era só ver na pista e os instrumentos, né? Mas aí depois que colocaram essa visão do cockpit, eu passei a jogar com a visão do cockpit. Engraçado. Na realidade, eu acostumei com essa visão quando jogando Need for Speed Porsche. Mas o jogo de console que eu joguei muito mesmo foi o Forza 3 e jogo até hoje com essa visão. Com a visão do cockpit eu não consigo jogar porque eu acho que a tela, ela fica muito reduzida, assim, você não tem muito campo de visão grande, né? É, e o campo de visão diminui. É, e com a visão da câmera na frente do carro, né, mostrando a frente do carro, assim, eu consigo, eu jogo melhor do que vendo em terceira pessoa. É, pra mim era o contrário, tipo, eu sempre joguei melhor com a câmera na frente, agora eu acostumei com a visão de dentro, só jogo com ela, não sei, a sensação é muito boa. É mais realista, e até, né? O som muda, é mais realista. Mas seria mais legal se você tivesse o volante, né, aí sim seria legal jogar. É, então, isso que eu ia falar, que no PC eu sempre tive volante, então eu praticamente não consigo jogar com outra câmera. Ah, pode crer, se você tem um volante. É. Então, eu jogar com a câmera de fora do carro, o carro tampa a minha visão de entrada na curva. Ah, entendi. Agora sim, naquela que você não vê nada, você é tipo uma câmera voando, ninguém joga, né? Eu jogo nessa, era bumper cam. Joguei sério nessa. Sério, você joga nessa? Nossa, sério, quando eu vejo alguém jogando nessa câmera, dá a impressão que é um fantasma voando pela então, pista, sabe? Tipo, eu sempre joguei nessa visão. Aí me dá a impressão que dá pra atravessar os outros carros, sabe? Quando você chega atrás de um carro, dá a impressão que você passa por dentro dele e importa. Atravessa. Aí sabe o que é engraçado? No Forza, isso aí vai ser uma pérola pra quem quiser falar mal do Forza. Tanto no Forza 1 quanto no Forza 2, os carros não tinham bunda. Uhum. Ou seja, quando você jogava com essa câmera, ele praticamente eliminava o carro do cenário. Uhum, você conseguia fazer uns cortes terríveis. É, assim. Então. Mas isso, aí. Você passar o cara e já cortar com a roda da frente no meio do corpo do carro do cara. Então, isso não é exclusividade do Forza, então. Mas vou deixar como se fosse, que aí o pessoal pode falar mal um pouco. Ah, é. Mas o Forza 3 já não tem mais isso, graças a Deus, cara. Uhum, a física toda existe mesmo você com essa câmera. Então, eu fiz a curva dessa câmera pro cockpit no Need for Speed Porsche. E desde o Need for Speed Porsche não tinha pego nenhum jogo de console que tinha me dado a chance de jogar legal, assim, nessa câmera. O PGR sim, mas o PGR não era tão simulação. É, PGR. Já tinha a câmera dentro. Então ele não me agradou tanto. O Forza 3, especificamente, eu grudei nessa câmera, cara, e não saí mais dela. Então eu tô até hoje, gosto de cockpit. E até quando a gente falar mais pra frente aí, os caras deram uma melhorada absurda nela aí pra próxima versão, né? Outra coisa que foi até um pouco polêmica em Forza 3, né? Que a gente já tinha a linha de referência, que mostrava para você aonde frear, aonde acelerar, qual o melhor traçado na pista. É. O Forza 3, ele deu para você a opção de rewind, ou seja, você errou, você rebobina. Né? E muita gente... Exatamente. O grid que trouxe essa marotagem. Aí. E o Forza entregou também isso daí para uma forma de, digamos assim, você errou a curva, você pode voltar. Mas sabe, né? Que eu acho isso válido? Porque você começa a abrir para mais público, sabe? Por exemplo, exatamente. Tem gente que quer ter o volante lá de R$1.500, quer ter todo o realismo, mas tem gente que só quer, sabe, correr com o carro e brincar, assim. E para esse tipo de público vale a pena, entendeu? Mas é aí que tá. Esse é é uma das propostas do Forza. Entende? Ele é um jogo de simulador, mas tipo, a proposta do jogo é ser aberto para o maior público possível, cara. Porque, querendo ou não, você tem lá o cara, meu, você tem eu, que, pô, gasto um conto no volante, gosto pra caramba de carro, tenho um monte de miniatura, sou maluco por carro, principalmente carro antigo. Mas, por exemplo, tem minha namorada que não é tão chegada em carro. Entende? E nós dois podemos jogar o mesmo jogo, cara. E isso não tinha antes. Isso é legal, porque aí quem não é tão aficiado pode colocar todas as ajudas possíveis, necessárias, e outra pessoa joga do jeito que quiser, né? Então. Eu gosto de carro e gosto de videogame. Mas tem aquele cara que gosta de videogame e não gosta de carro. Tem aquele cara que gosta de carro. Caramba, agora que eu tô pensando, o homem mau é tipo Duke Nukem mesmo, né? Carro, armas, mulheres. Completamente Duke Nukem. Caraca, que mais que falta, velho? Completamente. Mas eu tenho uma opinião também sobre o Rewind. Quando eu comecei a jogar, eu achei, cara, isso é coisa de noob, né? Mas mesmo que você não for um casual, até o entusiasta aproveita essa opção de Rewind. Por um detalhe, uma coisa que eu notei, ele te dá a chance de você treinar curvas. Não é que você tá errando, mas, por exemplo, tem uma curva numa pista. Uma coisa que eu notei foi, cara, eu comecei a usar dessa forma para melhorar, para aprender mais rápido a fazer determinados pontos que eu tinha dificuldade em pista X ou pista Y com carro X ou carro Y. Então tem aquele ponto que aquele carro você sempre passa um pouquinho. O que eu comecei a fazer? Eu fazia rewind naquele ponto várias vezes para treinar a entrada da curva. Tipo um training mode, né? Exatamente, cara. E você faz isso em game, sem entrar num training mode necessariamente. Você fala, pô, não tô fazendo essa curva legal, vou começar a treinar. O jogo te dá essa opção. Então, até pra quem é hardcore, digamos assim, entusiasta por velocidade, o rewind é um recurso útil. Você não precisa usar na corrida se você não quiser, né? Mas sabe o que eu falo pro hardcore, babá? Meu, FPS antes você tinha uma barra de sangue, hoje é regeneração automática pra todos. Uhum. Entende? Rewind é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Não adianta chorar, tá lá. Não, mas é aquilo, você não quer. É só não apertar o botão. Porque também é o seguinte, quando você joga online, não tem rewind. Você joga online, até não tem. Nem teria como, ia atrasar, né? O tempo de todo mundo. Teria, né? Como, né? Todo mundo. Opa, eu errei, eu volto. Quantas vezes ia parar? Mas eu acho, você quer treinar uma curva, cara? Usa o rewind. Você quer treinar um ponto de ferro? Usa o rewind, cara. Mas não vem aquela, deu uma saidinha, deu uma encostadinha, usa o rewind, que você é bicho, hein? É noob. Aí também é noob, tipo, o cara dá uma encostadinha, ai, volta. Porque no final da corrida, né, você tem que... Você no Forza é legal, você ganha dinheiro pelo que você correu, mas você bateu o carro, você ralou, você tem que pagar de volta pra arrumar. Isso é verdade. Aí o cara cai um retrovisorzinho, ai, rewind. Demais. Né? Aí demora 2 horas cada corrida, né? Só no rewind. E o legal é que o rewind do Forza, ele é um rewind infinito. Ou seja, você pode voltar até a bandeirada de largada, cara. Você pode estar na última volta. Você segura o botão, quantas você volta. Quiser. Quantas você quiser, o tempo inteiro da corrida, se você quiser. Se você quiser voltar a corrida inteira até a bandeirada, você volta. Perigo. Caramba, isso. Então até eu consigo fazer final no jogo 100%. Consegue, todo mundo consegue. Isso aqui é legal. A curva de aprendizado do jogo é maravilhosa, assim. Uma pessoa que não é fã de racing game, como o Homem Mal falou, consegue jogar, e uma pessoa que é super entusiasta consegue jogar. E outra, cara, só interrompendo. Se estiver correndo mal, se você estiver andando atrás, não tem rewind que vai te salvar, não. Bom, isso é verdade. Rewind é uma ferramenta, não é uma garantia. Não é um cheat. Exato. Não tem casco vermelho também. Não tem casco vermelho. Tem como. E até uma coisa que eu achei incrível no nível de simulação que o jogo oferece, porque você não ganha só dinheiro, você ganha pontos de experiência à medida que você vai correndo, né? E com esses pontos de experiência você vai evoluindo como piloto no jogo, ganhando carros, abrindo outras categorias, outras pistas, outros eventos, e tem várias coisas que você pode ligar à assistência. Quanto mais assistência você desliga, mais pontos de experiência você ganha. Então ele te recompensa mais enquanto menos de assistência você usa. Isso é bacana. Então, quem é hardcore, quer evoluir rápido, chega até a ter opção de embreagem no controle. Ou seja, eu só tinha visto embreagem para quem tem volante. Se você quiser ligar a opção de embreagem, você vai trocar marcha com o uso de embreagem no controle. No gamepad do Xbox. Nossa, mas aí é o cara realmente que quer pilotar, né? Eu uso câmbio manual, mas embreagem é uma coisa que eu ainda não me habituei a usar. O câmbio manual, ele tem alguma vantagem sobre o automático? Tem, cara. Opa, você tem o controle da faixa inteira de RPM, cara. Você escolhe exatamente o ponto que você vai mudar a marcha, não o que a máquina acha melhor. Mas aí você tem ganho de performance, você aí depende da tua habilidade. É. Se você souber trocar certo, você vai tirar o limite do carro sempre. Cara, imagina assim, vamos pegar uma situação no mundo real virtual. Você tá ali, tá, o câmbio automático, você tá lá correndo com uma 599 Fiorano GTB. Pom, chutando lá, você vai fazer a curva. Você tá com o câmbio automático, você tá lá de quinta, ele vai reduzir terceira, quarta, por quê? O jogo, ele diz que naquele ponto, você tem que estar de segunda marcha, ou seja, então ele vai reduzir até a segunda marcha e você vai completar a curva. Só que aquela, se você tá mais inteirado com o jogo, tá, você fica com o manual, você sabe que você não precisa baixar pra segunda. Então você pode, por exemplo, baixar pra terceira, fazer a curva um pouquinho mais rápido e sair de terceira e ganhar muito na aceleração na saída da curva. Então é aí que entra a vantagem. Tipo, você tá com o câmbio automático, vai ser mais ou menos um script. Nessa exatamente. Curva, nessa curva, o carro precisa estar a segunda. Agora, se você tiver um pouquinho mais de balls, tá ligado? Você deixa, você, meu, vai de terceira, tal, entendi, corta, pega... Entendi. Então, seria como se o carro, por exemplo, aquele carro X, quando ele chegar a 20 km por hora, ele vai pra segunda, quando chega a 40, ele vai pra terceira, tipo, arbitrariamente é assim, né? Quando chega tanto de velocidade, vai pra quarta, ele vai pela velocidade que o carro tá, né? Então, e outra coisa, quando você tá no câmbio manual, por exemplo, tem gente que prefere fazer curva entrando mais lento e saindo mais rápido, e tem gente que consegue fazer curva melhor entrando mais rápido para depois sair mais lento. Então vai o estilo de cada um. Quando você tá com câmbio, com freio manual, isso fica muito à tua mão. Então você consegue imprimir o seu estilo de pilotagem, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então isso que é legal de você ter as opções manuais na tua mão. É você controlar, por exemplo, eu gosto muito de usar freio motor. Eu sou um cara que eu freio pouco e uso muita redução no câmbio. O homem mal já viu tanto que eu estouro de embreagem no jogo. Então, as embreagens choram comigo, né? Eu só parei de fazer isso na vida real porque tava ficando caro, né? Então, e o cheiro não é agradável, né? Quando você faz isso no carro de verdade, né? O cheiro da embreagem queimada. E é uma coisa que eu gosto de usar muito o freio motor do carro. Então vai do estilo, você reduz com o motor e não com o freio. Então eu no meu caso já prefiro a curva reta. Né? Que é você frear o máximo possível e pegar o ângulo reto da curva e já sair acelerando, cara. Você acelerar o mais cedo possível. Tipo, é uma coisa que o câmbio manual te permite dois estilos de pilotagem completamente diferentes. Completamente. Cada um é cada um. E aí é aquilo, aquela ultrapassagem por fora fica mais fácil quando você tá com o câmbio manual. Né, ou aquele ponto que você é diferente, você fazer coisas diferentes fica mais fácil. Mas é aquilo, é tudo uma curva de aprendizado e que você vai pegando gosto com o tempo, você não necessariamente precisa fazer. Eu já corri contra gente online que tá com todas as assistências ligadas e é equilibrado o jogo. Então isso é que eu acho bacana, você consegue jogar com pessoas que têm experiências, digamos assim, tem níveis diferentes, né? As assistências equilibram sem ser injustas. Isso eu acho bem, bem bacana do jogo. Então eu já joguei online com um cara com todas as assistências ligadas, que ele não está aqui, infelizmente, e ainda encheu a traseira do meu carro na curva. Ah, eu sei quem foi. Ah, mas eu me vinguei dele também, Por quê? Ele se deu mal. Inclusive, eu tenho que tirar uma foto do replay desse cara. Que a gente cruzou a linha de chegada, eu, ele e o terceiro. A gente cruzou no mesmo segundo, com diferença de centésimos, assim. Então foi à frente dos três carros juntos. E o bacana no Ford, dá pra você salvar o replay, mandar pros amigos, tirar fotos do replay, isso já dava em outros jogos. Mas o bacana é você poder fazer isso e mandar pros teus amigos. Inclusive você pode até colocar na loja, né, uma coisa bacana no Forza 3, é o storefront, é a loja. Você pode criar, por exemplo, você pode customizar um carro e colocar lá para vender, mas você pode criar uma configuração mecânica de um carro para determinada pista e pôr para vender, você pode pôr para vender um replay, Você pode pôr para vender um grupo de imagens que você criou com a ferramenta de imagem do jogo. Então, digamos assim, é a feira do automóvel online, né? Isso que eu acho bem bacana do 3. Eu já comprei alguns carros que são muito únicos, assim, e o legal é que você não precisa de dinheiro para comprar. Isso que eu estava comentando também, aliás, o Mr. Bubbles estava comentando sobre o DLC, né? Ah, se o carro mais rápido vem por DLC. Às vezes o DLC é desnecessário por causa disso. Você vai procurar na comunidade, você acha carros para comprar com os créditos que você ganha no jogo tão legais quanto os carros de DLC, por causa do nível de customização. Você sabe que aquele carro é único. Você vai comprar e ninguém mais vai ter. O cara fez um só daquele. Então tem gente que passa o tempo inteiro, acho que o cara não corre. Eu já vi carro com o logo do, tipo assim, a cara do Bruce Lee em cima. Já vi o pessoal fazer carro do Halo, assim, com os Spartans. Então, seria legal fazer, tipo, os carros dos jogos antigos, assim, tipo os carros do Rock'n'Roll Racing. Mas tem, cara. Corrida tem, maluca ia ser legal também. Por exemplo, a gente entrou com um amigo nosso online aí, né? Esse é o homem mal sabe. Esse amigo tá falado, hein? Tá falado. Então, não, você vai saber quem é agora. Não, lá é... Porque não, a primeira coisa que ele fez foi procurar no Storyfront BioShock. Aí veio o carro customizado com pintura do BioShock, assim, o tema. Depois ele procurou Fallout. Veio o carro do Vault Boy, tinha vários carros do Vault Boy. Tinha os logos do Fallout 3 para você comprar e colocar no teu carro, se você quisesse fazer um carro do Fallout. Então isso aqui é bacana. Eu falo que muitas vezes eu tenho os DLCs do jogo, porque eu gosto dos carros do jogo. Gostei dos carros que eles lançaram por DLC, vários. Mas o bacana é isso, se você quer procurar carros únicos e de temas que você... Eu acredito que, cara, você pode procurar de qualquer jogo. Acho que se bobear até... Porque eu já vi o logo da Red Bull pra comprar. Cara, e Red Bull é um negócio que é licenciado, né? E os caras criaram as figuras geométricas do jogo. Você pode comprar o logo da Red Bull e colocar em qualquer carro seu. Espalhar ele do jeito que você quiser. Mas eu não cheguei a filtrar ainda por Mario Bros, entende? Por Sonic. Mas eu acredito que deve ter muita coisa. A comunidade, os jogadores fazem muito conteúdo. Então, eu não gosto de Forza 3 porque eu comprei e o meu não chegou. A única coisa, cara, que eu tenho contra. É, a gente te deu. Eu já até te dei uns carros de presente. É. Quando chegar o seu, você vai poder abrir. Porque isso que é legal também. Você pode pôr pra vender no Storefront. Mas se você é camarada, você pode presentear os seus amigos. Né, com coisas que você compra no jogo. Então, eu acho isso bem bacana. Dá pena que, ainda bem que seu jogo não chegou, né? Porque eu vendi sem querer o carro do Sonic que eu fiz pra você, né? Mas eu não ia fazer outro, não. Mas você faz outro. Faz outro. Ah, outro, se comprar Forza 3, eu faço. É. Se eu comprar Forza 3, faz. Mas beleza, esse daí foi Forza 3. E como Forza 3 deu pra notar aí, vocês viram tanto que a gente falou, a gente jogou bastante. Tem gente aí que vai comprar, vai chegar pra família ainda. Né, Raí? Tá barato, tá na hora. Quero muito, mas o universo conspira contra, né? É o universo tá conspirando contra. Mas vai chegar a hora, eu garanto, vai chegar a hora. Então, se até o setista jogou, cara. É, então, até o setista. Até o setista jogou, cara. Olha isso. A gente conta da máxima do setista do Forza ou não? A gente conta no final. A gente conta pra quem ouvir até o fim dos créditos. Ai, ai. Mas aí, com o sucesso de Forza 3, né, a Turnitin e Microsoft já marcaram aí o lançamento de Forza 4 para 11 de outubro de 2011. Ou seja, quase no Dia das Crianças, hein? Fucking, é meu Dia da Criança, cara. Seu Dia da Criança vai ser um dia adiantado? É, eu não aguentei. Eu não ia comprar, mas não aguentei. Ah, eu vou esperar, mas eu conto depois o porquê que eu vou esperar. Eu vou esperar, é muito tranquilo, né? Bom, o que que vem aí, o que que os caras prometem em Forza 4? A modelagem dos carros é melhorada. E aí, a gente que tava comentando da visão do cockpit, e até eu vi o Hyde, o Mr. Bubbles, falando que dentro do carro você perde um pouco o ângulo de visão. A gente viu uma entrevista com o desenvolvedor, né, meu irmão? Aham. Uhum. O diretor lá, o Dan Greenwalt, e ele estava mostrando como eles trabalharam a iluminação e essa câmera dentro do cockpit, para que ela, tipo assim, ela tem um auto ajuste que melhora a tua visão, que é suave, você não percebe que ele está ocorrendo, mas melhora a tua visão, teu campo de visão da pista de dentro do carro. Então, sem tirar de você a experiência de ver o carro por dentro. Então, os caras, eles melhoraram a experiência de você jogar dentro do carro, para que estimule mais as pessoas a jogar. Eu jogo na câmera do cockpit no Forza 3, mas eu sei que tem gente que reclama também disso daí. Se você vai pilotar um carro R1, por exemplo, é bem mais difícil ver, né? Principalmente aqueles carros de R1, aqueles últimos que você pega no jogo, R2 também, que ele tem um vidrinho bem pequeno na frente. Então, eles fizeram todo um trabalho técnico para melhorar a visão dentro do carro. Além da iluminação do jogo, que os vídeos que eu vi até agora tá lindo, né? Eles deram um tapa bacana. Uma das coisas mais legais, assim, que eu achei é o showcase de carros e a integração com o Kinect, né? O Homem Mal, que é fã de Top Gear, pode Nossa. Falar disso, né, Homem Mal? O que tá vindo por aí? Cara, eu tava comentando esses dias que eles criaram um sistema chamado Autovista. Quem deve lembrar de Máfia? Que tinha o showroom de todos os carros que tinha no jogo. Eu lembro. Então, é a mesma coisa, só que assim, não, infelizmente não vão ser todos os carros, vão ser um número X de carros, os carros mais especiais, e que você vai poder, literalmente, com o Kinect, com certeza isso vai estar disponível fora do Kinect, é óbvio, né? Com controle para aqueles que o Kinect, aqueles que é averso ao Kinect. Mas você vai poder literalmente andar em volta do carro, abrir porta, coisa que tinha no Porsche também, lembra? Tinha. Então, você vai poder abrir a porta, olhar dentro do carro. Olhar por dentro, olhar até o assoalho, cara. Então, você vai poder ver. Motor. E o mais legal é que todos os carros que estarão disponíveis no Autovista, eles vão ter um comentário gravado, falando sobre um pouco do carro, né? E quem faz esse... quem fez essa gravação é um cara... é um programinha... pouco conhecido mundialmente. É um programa de veículos inglês que chama Top Gear. Ele tem por volta de 35 milhões de como é que chama quem assiste TV? Eu não sei mais. Telespectadores. Isso, eu não assisto TV. Tem 35 milhões de espectadores no mundo inteiro, ou seja... internet espectadores, digamos assim. Então, ou seja, é um programinha bem ralezinho. E o legal... é que esse programa ele tem três apresentadores. E um deles, o mais escrachado, que é o Jeremy Clarkson, ele vai fazer esse áudio falando do veículo, né? E o legal é que, assim, eles são um programa meio de carro, meio de humor. Então, ele fala mal mesmo dos carros, que ele não gosta, não tá nem aí. Ele, por exemplo, Porsche, ele odeia Porsche, cara. Ele fala muito mal de Porsche. Eu gosto tanto. Então. Isso você vai ter que segurar seu coração. E o engraçado é que o Dan Grillo deu uma entrevista falando dessa integração com o Jeremy Clarkson e tal. E ele falou assim, a gente não ouviu. A gente não ouviu o que ele falou. Vai entrar no jogo do jeito que ele gravou. Se ele falou bem, se ele não falou bem também. E, cara, eu achei isso uma sacada muito interessante deles trazerem essa opinião de fora pra dentro do jogo. Não, eles trazerem o clima do programa pro jogo. Muito bacana. E o legal que, além disso, assim, não entrou no Forza 3, entrou no Gran Turismo. Uma das coisas que eu gosto pra caramba do Gran Turismo, que é a pista de teste do Top Gear. E no Gran Turismo, no Forza 4, dentro do programa ele tem um quadro que eles pegam um carro barato, que no caso é o Kia, como o Jeremy Clarkson fala, C'EED, que é o Kia Ceed. Uhum. E vai ter esse carro no jogo, e que no programa eles pegam artistas, músicos e tal, pra dar uma volta na pista na pista deles, e eles têm um quadro com os melhores tempos. E dentro do Forza 4 vai ter esse veículo e vai ter esse ranking que você pode desafiar os seus amigos para bater o tempo da volta que os artistas fazem no programa ao vivo. Isso é uma coisa que, tipo, para quem é fã do programa, e que eu tenho certeza que muita gente vai ser fã desse programa, porque é muito bom, a partir de agora que eu tô falando, cara, vai entrar no clima, que, meu, Top Gear é muito bom e foi uma... Não, e o tipo de coisa que, se quiser, dá para eles atualizarem os tempos, né? A hora que quiser, porque com online, se vai uma personalidade diferente no programa, eles podem atualizar. Cara, vai ser lindo bater o tempo do Tom Cruise, do Mr. Bean. E o Mr. Bean corre pra caramba, pra quem não sabe, o Mr. Bean tem um McLaren de verdade, cara. Tinha, detonou, né? Coitado. Mas tudo bem. Mas ele compra outro. Ele compra outro. Ele tem dinheiro, ele é o Mr. Bean. Então. Outra isso. Coisa. Sim, isso, só pra fechar, é uma das coisas que o Greenwald fala, que é pro amante de carro, além do videogame, o amante de carro, que é você ter o acesso ao veículo. Tipo, tem muitos carros que a gente não vai nunca poder ver de perto, mas você poder ver os detalhes dele ali. Você já pensou? Você, tá, é, você pode chamar seu pai que não joga de videogame, mas pô, seu pai é um monte, pode querer, você tem interesse por carro, fala, não pai, vem cá, olha aqui os detalhes e tal. É uma coisa que, tipo, traz até quem não joga pra olhar, cara. Mas isso que eu achei bacana eles explicando, né? Que eles focaram. É um jogo de carro, não é um jogo de corrida. É, então é um jogo pra quem gosta de aproveitar carros. Tem gente que gosta de aproveitar carros correndo, tem gente que gosta de aproveitar carro customizando, tem gente que seja esteticamente ou mecanicamente, tem gente que gosta de aproveitar vendo só. E o bacana, com a integração Kinect, né? Você vê que vai poder jogar duas pessoas assim com as mãos só no ar. Quer dizer, você pode poder ser super casual, né? E também vai poder ser super simulador, que vem até volantes novos aí que vão lançar. E outra coisa bacana, falando do Kinect ainda, é o head tracking, que se você quiser virar a câmera dentro do carro, você não vai precisar mais usar o analógico do controle se você tiver Kinect. Você vai fazer isso inclinando a cabeça. E aí você vai poder olhar. Lembra aquela história de ter três telas para poder ver? Você vai poder fazer isso com a sua cabeça para quem tem Kinect. Eu achei isso bem bolado, achei bacana, porque assim, a pessoa olhar pro lado não vai funcionar, porque ela vai estar tirando o foco da TV. Mas aí eles colocaram inclinando a cabeça. Você inclina a cabeça para um lado, ou a câmera corrige dentro do cockpit para um lado, ou pro outro, ou dentro do cockpit, ou fora dele também. É, então, antes. É um recurso bem legal. Antes da choração. Gran Turismo 5 tem isso hoje com a iToy, só que não funciona direito, infelizmente. É uma coisa que eu vi no Gran Turismo 5 e falei, puta cara, isso vai ser útil, porque você tipo dá uma deitada meio de lado, poder ver ali só um pedacinho, que às vezes, porque câmera de jogo de corrida é sempre 880, você põe o analógico pro lado, a câmera vai inteira pro lado, você não enxerga mais a frente. Uhum. Você põe pro outro lado, mesma coisa. E isso que eu queria, tipo, você dá uma deitadinha assim pro lado, sabe, puxar só um pouco a câmera, você ter, por exemplo, metade da visão de um lado e metade da visão da frente da pista, e isso no iToy não conseguiram entregar, e também não funciona direito na hora de captar, não, mas essa é uma esperança que eu tenho pro Forza. Pra quem fala que isso é inútil, meu, não sabe o que tá falando, cara. Cara, é uma esperança que eu tenho também, que funcione legal, mas acho que no Gran Turismo faltou tempo pra desenvolver isso daí. É, 6 anos só. É, então, foi muito pouco. Mas é outra coisa legal, né, e aí partindo já para o lado online do jogo, né, isso que eu tô achando bacana, assim, pelo menos se entregar tudo que estão prometendo, o jogo melhorou Forza 3 em todos os aspectos, né, é o esquema de garagem compartilhada, como eles falaram que é um jogo de carros, né. Pra quem gosta de curtir carros, você vai poder ter uma garagem compartilhada com os amigos. Então, por exemplo, o homem mal que gosta de fazer carro do Sonic, carro do Mario, né? Carro do Bop. Pode crer, tem o carro vai, do Bop. Ele gosta de ficar pindo. Então, tipo assim, a gente pode ter uma garagem em conjunto e ele faz só essas coisas. E eu corro com os carros. E outro cara tune os carros mecanicamente, né? Ajuste os carros pra mim. Pode ter um cara que fica só comprando e vendendo carros. Então você pode ter um círculo de amigos e manter uma garagem ali para eles, que você pega um carro que você ganhou ou comprou no jogo e disponibiliza para aquela garagem, você compartilha com os amigos, e que eles vão poder dirigir também, usando os carros daquela garagem compartilhada. E tem achei a ideia genial. É, e tem uma coisa muito útil, que é engraçado, assim, eu sempre gostei, uma característica que eu sempre gostei no primeiro Test Drive Unlimited, dos Test Drives que prestam, que são os mais novos. Tem Test Drive que presta também? Tem, o Test Drive Unlimited 1 é fantástico. Merece um cast? Merece. Ô, louco! Merece, opa! Cara, jogo de corrida, cara, eu gosto de tudo, cara, não tem como. Mas uma coisa boa que tinha no jogo é que você podia alugar carros. Então, por exemplo, se tinha um evento que era só Mercedes e você não tinha uma Mercedes, você não precisava fazer 15 corridas que você não gosta pra juntar dinheiro e comprar uma Mercedes. Você podia simplesmente ir lá, alugar uma Mercedes e correr. Nesse esquema de garagem compartilhada, eu enxergo que vai funcionar mais ou menos a mesma coisa. Se tem algum evento que precisa de um carro específico, eu não vou precisar mais obrigatoriamente comprar aquele carro. Eu posso ver quem na minha garagem tem, ou aquele carro, ou um que sirva para aquela categoria. E posso simplesmente pegar, usar e devolver. Lavado, bonitinho. Não, e se você, você vai poder falar, se tiver alguma mulher que joga Forza, né? Deixa eu pôr meu carro na tua garagem. prometo ir com cuidado e não fazer barbeiragem. Ah, é. Mas eu achei a ideia genial, cara, de garagem compartilhada. Então, ô Raij, tamo esperando aí pra montar a nossa oficina da Orion lá. Tem uma garagem chamada Orion. Pode crer, cara. Da hora isso aí. É, então, vou querer ter a nossa garagem lá, né? os carros customizados lá. O Raij móvel, só vai faltar móvel, Lula móvel. Acho que a única coisa que vai faltar no Forza 4 é as menininhas do guarda-chuva, né? Ah, é. Será? De repente dá tempo de pôr, eles vendem como DLC. Pode crer, né? Mas vocês já pensaram, assim, ó, eu gostei tanto da ideia, eu já pensei assim, que carro seria, por exemplo, o Raij móvel? Como seria o Raij móvel, Raij? Raij móvel? É, me dá uma descrição pra gente, pra gente já ir pensando. Um carro azul. Azul. É. Tem que ser um Skyline, né? Tem que ser um Skyline, beleza. Skyline foi bonito azul, boa. É. Como seria o Mr. Bubbles móvel? Cara, se você fizer qualquer carro do Rock'n'Roll Racing, eu tô feliz, né? Olô. O Petrotrack, o Hovercraft é de bicha. Ah, o Hovercraft é legal, pô. É nada, o tiro segue, mano. Que cheat é esse, pô? Tem que usar um tanque lá, o tanque e a bomba ia retinho. E a bomba que ele deixa espalha. Pode crer, cara. Não, é. Qual carro seria o Homem Mal móvel? Ó, um carro que eu ainda não comprei no Forza 3, mas que eu tinha. Era meu carro favorito no Forza 2. No Forza 1 e Forza 2. O GTO Jean de 1969, preto, com uma faixa branca. Lindo, lindo, lindo. Preto fosco ainda, se possível. Mas se não for possível, preto brilhante tá ótimo. É, o Lula móvel, eu acho que ele ficaria entre um Porsche ou um Chevelle SS. Ah, um Chevelle. Grande dúvida, hein? É. Grande dúvida, hein? A máquina, a Melan, né? Ou um Muscle American, assim. Muito legal. Eu não sei qual seria o setista móvel. Tem Kombi? Tem Kombi, não. Kombi no Gran Turismo tem, ele pode comprar o Gran Turismo. Pode comprar o Gran Turismo. No isso? No BioShock, não sei. Não tem carro. Boa. Pode ser um carro customizável. Ia ser uma... Como é que é o nome daquele transporte que tem Raptor? Ah, o metrô, né? Então, não, mas tem um nome lá. É Bathtub, não. Como é que era o nome? Ah, sei lá, a gente chama de Andrew Ryan Móvel, pronto. Andrew Ryan Móvel, vai ser o Andrew Ryan Móvel. E outra coisa também bacana, né, tem a garagem compartilhada, mas eu até comentei antes, quando a gente tava falando do Forza 3, que eu não tô com pressa do Forza 4, porque nessa mesma entrevista que a gente viu, do Dan Greenwalt, um dos desenvolvedores, né, o diretor do jogo, ele tava falando que você jogando, ele vai ter importe de save, né? Ele vai importar o save do Forza 3 e ele tava explicando como que isso vai acontecer. Então eu digo, quem tá jogando Forza 3 hoje, galera, vocês já estão jogando Forza 4, né? Então o que que ele vai fazer? Não é que ele vai, digamos assim, você todos os seus carros e dinheiro vai migrar pro Forza 4. Não, ele vai estudar o teu perfil no Forza 3 e de acordo com o teu perfil ele vai destravar carros e eventos para você no Forza 4. Na realidade, isso já está na estrutura de jogo do Forza 4 e funciona, é que eles pensaram assim, eles explicaram assim, a gente quer que cada jogador tenha uma experiência única no jogo. Não seja, por exemplo, a décima corrida que é para mim, seja a mesma para você. Né? Então ele estuda o teu perfil do Forza 3, mesmo que você não tenha jogado Forza 3, isso é ativo no jogo, mas vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu tenho mais carros europeus e corro mais em eventos americanos. Então ele percebe que eu gosto mais disso e já de cara ele vai destravar mais carros desse estilo que eu gosto e mais eventos do estilo que eu gosto. Então o que acontece? Mesmo que você não tenha um save do Forza 3, você começa a jogar o Forza 4, ele já vai estudando o seu perfil. Qual o gosto que você tem por carro? Porque aquilo, como eles já explicaram, eles focaram a experiência em carro, não em corrida. Então ele vai te dar os seus gostos de acordo com os carros, né? Então se você gosta mais de carros asiáticos, né, em eventos asiáticos, não que não vai aparecer carros europeus, carros americanos e por aí vai, mas vai aparecer menos opções. Ele vai te dar mais aquilo que ele percebe que você gosta, o que vai tornar a experiência do jogo única para cada um. E até para quem jogou Forza 3, quando você importar o save, eu acredito que vai ser completamente diferente o meu save, o save do Homem Mal, save do Raij. Que é o importante falar que ele não vai importar exatamente os carros que você tem, né? ele não vai vir exatamente todos os veículos que você tem na garagem, porque provavelmente um ou outro carro pode acabar ficando de fora. Mas ele sempre vai procurar carros compatíveis, ou da mesma categoria, ou mesmo ano, ou mesmo fabricante, para tentar cobrir essa lacuna do carro que faltar. É, na realidade não acho que é uma lacuna, ele vai tentar seguir o teu estilo, né? Porque então, vão ser 400 carros, e 400 carros diferentes, né? De início, pelo menos 400. Vamos ver, eu acredito que eles devem lançar mais 100 pro DLC. E o ideal é que aquela, são 400 carros, mas são 400 carros que você quer correr com eles. Não adianta você ter 1000 carros e você ter uma Kombi, um Daihatsu Micro, velho. São 400 carros, mas são 400 carros que você... Cara, provavelmente você uma hora você vai querer dirigir pelo menos um de cada. Assim, que você pode mexer radicalmente no carro, na parte estética, na parte mecânica, e se não for o suficiente, você pode comprar, digamos assim, as mexidas de alguém e montar a sua mexida, né? Você pode comprar o tuning de um, o vinil de outro e montar o teu, ou comprar um carro completamente pronto de alguém, né? Tem tudo isso, eu acho bem bacana, assim, eu espero muito desse jogo. Dos jogos do Xbox, dos jogos exclusivos do Xbox esse ano, pra mim é disparado, assim, o jogo mais interessante, assim, com mais evoluções. Não vi, assim, eu vejo o Gears 3 também como um título muito forte, mas pra mim, pro meu gosto, assim, Forza 4 é um jogo que me interessa muito mais. Não, minha pré-venda de exclusiva esse ano foi de Forza 4, cara, não foi Forza Gears, 4. Não, foi Forza 4, com certeza, cara. E eu não tava nem tão animado até E3, né, depois que eu vi as entrevistas, assim, eu falei, nossa, os caras estão trabalhando mesmo no produto, né? 2 anos depois de Forza 3, os caras vão entregar uma coisa aí que, digamos, pelo que tudo aparece, né? Pelo que mostra, realmente eles conseguiram melhorar Forza 3 em todos os sentidos. Eu acredito que vale a pena pagar de novo para ter o jogo. Com certeza mesmo. Legal que, assim, eles sempre trabalharam em melhorar o outro produto. Eu acho que é a primeira vez que eles melhoraram ali o core e trouxeram muito mais coisa nova, mas que fica em volta, que são coisas que se você não olhar, você não vê. Você tem que jogar. Não, então, aí a única coisa que eu posso dizer é que eu fiquei meio desapontado com a demo de Forza 3, na época. Quem não ficou, cara? Foi o único desserviço que fizeram com o jogo. Eu não gostei da demo e me deu uma impressão errada do jogo. Na época eu tava jogando Shift também, e um tempo depois eu peguei uma cópia de um amigo pra jogar, e a minha impressão foi diferente e eu acabei comprando o jogo. Com certeza, então, eu comprei em seguida. É, depois o showcase. E o Raid tá esperando dele chegar, né, Raid? É, esperando aí eternamente. E o Mr. Bubbles vai comprar o dele, Mr. Bubbles? E eu continuo jogando Mario Kart. É, mas ó, uma coisa eu vou dizer. Microsoft, pague o nosso jabá. Acredito que algumas pessoas virão a comprar Forza depois. É, então. Ai, ai. Alguma... Agora eu pretendo pegar o 4, né? Porque como tá vindo já direto, vai trocar de plataforma, é mais legal. Esquecemos de uma coisa. É, então, que eu falei da pré-venda, você falou que ia explicar o seu motivo porque ia esperar pra comprar o 4. E eu vou explicar o motivo que eu estou comprando o 4 agora. Que uma coisa que a gente esqueceu de comentar é o trato à comunidade online. Ah, sim, isso é verdade. A Turn 10, ela tem uma atenção com o pessoal que joga online, ela sempre tá colocando eventos novos, sempre tem leaderboard, sempre tem alguma outra coisa que você pode participar e ganhar um carro exclusivo, entende? Sempre tem, eles estão sempre em cima ali da comunidade, ouvindo, tem muito desenvolvedor que joga, eles são bem, bem próximos, assim, da galera que joga. E o legal de você pegar o Forza no início, porque eu não peguei isso no 3, me arrependi, mas não vou perder agora no 4, é pegar esse boom da comunidade online, assim, eu acho que, tipo, vai, o primeiro ano é o ano que eles vão dar mais atenção pra esse pessoal, e é o barco que eu quero entrar, cara, porque... Mas, cara, eu vou dizer, viu, é legal, mas eu ganho carro até hoje no 3 da comunidade. Você joga online, você tá sempre ganhando um carro, dois... Sempre você ganha coisinhas assim, presentes deles. É, então, mas é isso que eu quero. Eu quero pegar isso desde o início. Quero pegar a crista da onda do online do abrir do a balada. O menor que abrir a balada. Eu chegarei quando ela estiver ainda bombando. E mais baratinha pra entrar. Pode crer, né? É. Mas aí a mulherada bonita já vai estar começando a sair, hein? Não, acho que não. Acho que vai estar chegando a... Elas já vão estar bêbadas. O Zika da balada. É o Zika da balada. Não, eu acho que a hora que eu chegar, a mulherada já vai estar bêbada. E o critério já caiu, né? É, então, já tá diferente. Entende? A parada já tá diferente. Raid, alguma opinião sobre Forza 4? Você ainda pretende esperar o seu 3 ou também vai, vai abrir a balada? Tem que jogar o 3 primeiro, né? É. Então, esperar chegar o 3, jogo o 3 e pego o 4 quando tiver mais barato. Jogaremos. Eu também não esquecerei o 3, não esquecerei meus amigos que construí jogando essa plataforma. É. E outro, se vocês querem ganhar da gente, entra aí, galera. Agora o Cetista tá jogando, vocês têm chance de ganhar de alguém sempre, cara. Eu garanto. Incrível, é beat slap, né? E outra, se o Palos vier, galera, nossa senhora. Se o Palos vier, se o Palos entrar na campanha, grande chance dele jogar Forza com a gente. Vocês vão ter dois caras que vai ser baba ganhar, assim. Vocês vão ver que eles vão me matar depois de ouvir isso. Mas tudo bem, foi essa, galera. Quem jogou Forza, quem quer jogar, dividam opiniões com a gente no mural. Mandem cartinhas e valeu quem ouviu até. Antes eu vou fechar, só encerrar com a choração, hein? Antes da choração. Sim. Ó, eu jogo mais GT5 do que Forza, entende? Mas assim, essa discussão vai ficar pro próximo cast. Pro próximo cast. Mas antes da choração é que eu jogo mais GT5 do que Forza 3. Tá bom, né? Então, vamos falar que a gente é nintendista, forzista e isso. Agora vai ser cachista, né? Agora vai ser cachista, né? É. Cachista também tá na moda? Vai saber. Mas ser retrô tá, né? Agora tá, né? Agora tá. Mas ser retrô tá na moda. Então, beleza. É isso, galera. Obrigado por terem ouvido aqui e até o próximo episódio. Cetista, todo serelepe. Forza 3, ganhei o Forza 3, tô com Forza 3. Aí eu, que legal, tá, vamos jogar. Aí cetista, como é que funciona o co-op? Falei, meu, co-op, meu, é jogo de corrida, pô. Jogar pra fora seu amigo. Não sou seu amigo, pô. Co-op, velho. Cara, é uma vergonha, tinha que ter dado o jogo pra alguém, cara. Co-op em jogo de corrida é demais, ai, mas foi, né?